O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós somos da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e da associação que leva o mesmo nome, Stop à Destruição do Mundo, que foi fundada em Paris em 1992 por um grupo de pessoas idealistas de todos os ramos, desde cientistas a jornalistas, educadores, artistas, pessoas comuns, donas de casa, jovens, interessados na preservação da humanidade do nosso planeta Terra. Nós somos uma organização diferente das demais. Somos única no seguinte sentido. Nós procuramos ver a causa primeira da destruição do planeta e da humanidade. Nós analisamos a raiz do problema que está no interior do ser humano. Como Norberto Kepp bem descreve, o ser humano tem no seu interior tudo que ele precisa para ser muito feliz, para ser uma criatura divina. Mas, por causa de uma atitude de inveja inconsciente, ele se inverteu. Nós estamos invertidos. E essa nossa inversão está levando à destruição, à catástrofe, não somente da nossa natureza, mas da sociedade, da economia, da juventude, da educação, das artes, da qualidade de vida. Nós estamos transformando o nosso planeta, que deveria ser um paraíso, num verdadeiro inferno. E isso é um resultado do uso invertido da nossa vontade. Kepp tem uma série muito grande de livros que explicam esse fenômeno. E sem a compreensão desses livros, que inclusive são de leitura terapêutica, são livros terapia. Sem a compreensão dessas descobertas de Kepp, não vai haver chance para a humanidade se recuperar, porque o ser humano não quer. Veja bem, o ser humano não quer a felicidade, ele não quer a saúde, ele não quer o bem, ele não quer a beleza e a verdade na sua vida. O ser humano, nós, somos seres invertidos no seguinte sentido: tudo que nós buscamos, mesmo sem uma percepção clara do fenômeno, isso é inconsciente, é algo que nos leva à destruição, seja de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso bem, seja do bem da vida comum, da vida social. E aí vocês vão entender muita coisa. Acessem o nosso site www.stop.org.br e vocês já vão conseguir lá ter acesso a algumas explicações importantes e que vocês também podem transmitir aos seus amigos, aos seus conhecidos, à sua comunidade, enfim, que vocês possam ajudar nessa corrente de consciência para a gente salvar o planeta Terra. E, sem dúvida, leiam os livros, assistam os programas de televisão, os programas de rádio, participem de nossas palestras gratuitas e, principalmente, façam terapia trilógica. Não só os cursos terapêuticos das escolas de línguas Millennium, onde você vai aprender um idioma, mas, na verdade, você vai lá para fazer terapia, né? Para mudar a cabeça, para abrir seus horizontes, para ser uma nova pessoa, uma pessoa universal. Não só isso, mas fazer terapia mesmo, análise individual, análise de grupo, que você vai ver a sua visão abrindo, assim, totalmente. Você vai passar a ser um homem ou uma mulher universal. Olá, Dr. Kepp. Bom, você estava falando sobre essa questão, né, da situação da humanidade. Nós vimos o filme de Al Gore. Para os que não sabem, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos no tempo do Blair, né? Não, Blair é da Inglaterra. Do Carter. Ele foi candidato à presidência. Não, do Carter, desse último antes do Bush. Clinton. Clinton, é. Então ele fez um filme mostrando esse desastre que está acontecendo na humanidade por causa da poluição. ele mostra, por exemplo, que está havendo assim, um derretimento rápido do gelo, não só na Groenlândia, mas também no Polo Norte e até no Polo Sul. E só a Groenlândia, por exemplo, que é a maior ilha que existe no mundo, se o gelo derrete lá, o mar sobe a 5, 6 metros. E se derreter o Polo Sul, que tem montanha de gelo de mais de 2 mil metros de altura, então o mar deveria subir, ele fala em 6 metros, mas outros falam até 60 metros. Então nós estamos diante de um período muito sombrio na humanidade. Mas só que o Al Gore, ele mostra todo esse desastre que está acontecendo nos mares por causa da poluição, mas ele não fala por quê, né, que está acontecendo isso. Mesmo que ele coloque lá a questão do lucro, que, por exemplo, os fabricantes, os industriais não querem perder o lucro que eles têm, então continuam com as chaminés poluindo os ares de noite sem parar, não colocam filtros de ar, os carros, né, poluindo todos os dias. Agora, muitos outros países estão tendo uma frota enorme de carro, como a China, e isso ajuda muito, e poluindo os ares, né? É claro que polui também os mares, e acabando com o gelo, a água que sobra, ela esquenta, porque o sol batendo na água esquenta a água, mas batendo no gelo reflete, né, para o ar, e então vamos dizer que não esquenta o mundo. Então ele já dá aqui naquele trabalho dele, por certo, que Miami vai desaparecer, a Flórida, vai sobrar uma tirinha da Flórida, assim no centro, onde tem, é mais alta. E outras cidades, como São Francisco e Los Angeles, tendem a desaparecer quase totalmente. E, por exemplo, Nova York, né, onde tinha as Twin Towers que caíram, então ali o mar vai invadir. Quer dizer, eles estão mostrando agora com dados assim, científicos, com dados assim exatos, que os mares vão subir no mundo todo e que existem milhões e milhões de pessoas que vivem, né, perto das praias, as cidades costeiras, e a tendência toda é esse pessoal sair e tentar morar em locais mais altos, né? Como, por exemplo, na região central do Brasil, e como único meio de sobreviver. Agora, nós ligamos a isso ao trabalho nosso de psicoterapia, onde, seguindo, por exemplo, as descobertas de Freud, Melanie Klein e Bion, Freud viu no final da vida que o problema não era bem a questão de frustração sexual, que o problema principal da humanidade estava nos sentimentos negativos e principalmente de inveja. Então, o que acontece, né? A Melanie Klein fala que o sentimento mais hediondo que a humanidade tem é o sentimento de inveja. Por quê? Porque na inveja não é como tanto como nos ciúmes, que a pessoa quer o bem do outro. Na inveja, a pessoa quer a destruição de todo o bem, inclusive do outro, e acaba destruindo o seu próprio bem. Então é por causa dessa inveja que a Melanie Klein até cita, né, que o Lúcifer era o anjo de maior luz que havia, o mais perfeito, e por causa da inveja que tinha de Deus, se tornou nesse monstro, né? Se tornou no Lúcifer, e que muitos na Terra até adoram. Muitas sociedades secretas seguem o Lúcifer e querem pôr o Lúcifer como Deus da Terra. E é claro que, sendo basicamente um indivíduo invejoso, um ser muito invejoso, os seres humanos que seguem esse anjo, né, decaído, também são assim muito invejosos e que estão destruindo a terra. Então, o que eu posso acrescentar no trabalho de Al Gore, que seria bom os senhores assistirem o filme que ele fez, que ele chama de Uma Verdade Inconveniente, é que depende mais da mudança interna do ser humano. Depende de uma mudança interna em que o ser humano tenha consciência de que ele é um ser, assim, contra o bem. Então, eu posso dizer o seguinte, que existe essa destruição total da humanidade por excesso de gás carbônico, né? Por causa principalmente das fábricas, das chaminés e dos carros, que polui as águas potáveis e os mares. E outro motivo é a destruição das florestas, né? Que produzem, por exemplo, oxigênio, estão sendo devastadas. E também no Brasil, infelizmente, é a produção, o plantio exagerado de cana-de-açúcar para usar como combustível. Nós sabemos que para fazer uma grande extensão, para produzir tanto álcool assim, para substituir a gasolina, vai destruir a terra também. Vai destruir as florestas, e a própria Amazônia está quase... Está ameaçada, né, doutor Kerr? Ameaçada, né? O senhor sabe qual é a expressão que os ecologistas falam quando tem uma monocultura? Eles chamam de deserto verde, porque nada da vida, do equilíbrio ecológico, se mantém numa situação dessa. Existe um grande desequilíbrio ecológico quando existe um tipo de uma monocultura como essa, principalmente em extensões tão grandes como está sendo agora, essa plantação de cana-de-açúcar. Se de um lado eles vão tentar diminuir um pouco essa emissão de gases, de outro lado, os danos ecológicos vão ser talvez até piores. A gente sabe que as florestas plantadas não têm pássaros, né? Não têm animais. E o que acontece é isso, é que as próprias abelhas, né, que fazem a polinização das culturas, elas estão desaparecendo, porque não existe mais a polinização natural, que é tudo feito com elementos transgênicos. Os poderosos, né, que estão lá em cima, não o presidente de um país, prefeito, governador, não é isso. Mas aqueles que estão acima dessa gente, eles sabem que o planeta está, vamos dizer, praticamente condenado, porque inclusive tem excesso de população. Isso tudo por causa do quê, né? Então, se analisar, a gente vai ver que as nações do primeiro mundo, elas vivem mais da produção de armas, canhões, tanques e toda espécie de arma para fazer guerra. Então, eles são obrigados também. Eles se obrigam a fazer guerra para vender esse material para a nação sobreviver. Então, poderia dizer o quê, né, para ajudar essa situação? Al Gore fala... questão de plantar árvores, a questão de usar menos o carro. Os carros, né, em geral, eu achava o seguinte, que se usassem, por exemplo, carros com chapas pares nos dias pares e com chapas, assim, no final ímpar, só nos dias ímpares, então a humanidade já teria metade dessa poluição dos carros resolvida. Então, colocando filtro, né, na chaminés e nos próprios carros, ou então fazendo casas com tijolos, e não como fazem alguns países, principalmente Estados Unidos, de madeira, cortando tanta floresta. E o controle populacional, é claro, né, a valorização da cultura, das artes, da teologia, e não do dinheiro, porque cada milionário que o mundo faz... então devasta uma grande parte das riquezas naturais. Agora, estamos aqui diante de vários analistas, gostaria de saber deles a opinião sobre essas questões todas de neurose. Quem quer falar? Então, vocês não verificam que essa destruição que está se apresentando na ecologia também está acontecendo na violência nas cidades? A cada 5 segundos ou 4 morre uma criança de fome no mundo. Enfim, é uma série enorme de prejuízos que estão acontecendo. Vocês notam que isso que o ser humano faz a nível externo, ele faz com o ser dele, no interior dele. Não existe nenhuma pessoa que destrua qualquer coisa fora de si, na vida exterior, que ele já não tenha destruído dentro de si mesmo um valor, uma qualidade, a saúde, sentimentos bons, capacidades. Enfim, isso é muito presente na vida de cada indivíduo. Então vamos ver agora Helena Melander, que é sueca, é professora da Milênio, o que, que ela tem a dizer. Então, eu queria falar justamente da nossa escola, né? Que nós temos aulas terapêuticas. É a única escola do mundo que tem aulas terapêuticas, na verdade. E nós discutimos nas aulas assuntos fundamentais para a vida, para viver melhor. E é muito interessante que a gente vê, assim, depois de um curto tempo que a pessoa entra na escola, é como se ela já pega um novo brilho, ela tem, assim, uma nova consciência, ela acorda mais para a vida. E ela se torna mais consciente dos próprios problemas, que ela consegue lidar melhor, né? E dos próprios dons também, as próprias possibilidades. Ela se relaciona melhor com o mundo, com as pessoas. Então, é uma riqueza muito grande. E além disso, a pessoa aprende inglês ou outros idiomas. Então, é uma coisa muito eficaz. E agora também nós estamos promovendo viagens terapêuticas para o nosso hotel, o Grande Hotel Trilogia em Minas, sul de Minas, em Cambuquira. E vai ser um tipo de spa trilógico, a gente chama isso, que é uma recuperação física e psíquica, vamos dizer, uma reenergização do organismo, da alma. E nós temos workshops de interiorização, de leitura, de compreender melhor esses assuntos que sempre são falados nesse programa, por exemplo. Nós vamos ter comida orgânica e muito equilibrada para o organismo se reenergizar, sucos especiais e também caminhadas, exercícios, para ter um tratamento integral do ser humano. Então, acho que isso vai dar muito certo, inclusive vem pessoas do exterior, da Suécia, do meu país, eles já foram para Cambuquira e gostaram muito. Então, você que nos escuta, pega essa chance de vir com a gente para Cambuquira, que é uma experiência que nunca se esquece. Então, telefone da Cita, né? Para quem quiser maiores informações, em São Paulo, 011-3032-3616. O Léo quer dar um exemplo? Sim, o Dr. Kep estava falando que a causa, então, principal dessa destruição, não só do planeta, como da vida dos seres humanos, está na inveja, né? Então, eu gostaria de convidar o leitor a ler um capítulo do livro do Dr. Kep denominado A Origem das Enfermidades, onde ele explica muito bem isso. Ele fala assim: quando o indivíduo se queixa de alguém, a ideia é que ele estaria sofrendo com algo ruim do outro, e não que o seu sofrimento advenha justamente do que o próximo tem de bom. Então aí entra muito a questão do pessimismo, né? Essa semana eu estava atendendo um cliente que é muito pessimista, sempre reclama de tudo, sempre desanimado, sempre assim com más ideias. Ele estava reclamando muito do trabalho dele. Só que ele achava que ele estava reclamando de problemas que havia no trabalho dele, que os funcionários não seguiam as normas da empresa, que o gerente não o apoiava e que a empresa estava afundando. Depois ele foi analisando melhor a situação e viu que não era bem isso. Ele está num emprego muito bom, num trabalho que o sustenta, sustenta a família dele, enfim. Era uma situação assim que basicamente era boa. Agora, problema existe em qualquer lugar, não adianta ele mudar de empresa. Então, vai ter problema em outras empresas também. Então, ele ficava assim, pessimista, dando muito valor para os aspectos negativos. Então, isso é uma questão de inveja. Quer dizer, destruir os valores que tem na vida, e aí acaba destruindo tudo que tem em si, né? Então, isso é uma característica também da questão feminina, né, Léo? Porque eu estava aqui lembrando, como nós tivemos recentemente esse Dia Internacional da Mulher, muitas empresas estão organizando, assim, eventos dedicados a ela. Então, eu gostaria de hoje mencionar aqui no nosso programa um livro fantástico que foi escrito pela doutora Cláudia Pacheco, que se chama Mulheres no Divã, um estudo da psicopatologia feminina. E é uma leitura que se recomenda não somente às mulheres, mas também aos homens. É um trabalho, assim, muito corajoso, onde realmente ela põe o dedo na ferida, né? Ela aponta os principais aspectos da doença psíquica da mulher, a começar justamente por essa questão da inveja, que a mulher ainda é muito inconscientizada dessa problemática de oposição, de ataque ao bem, tanto na vida das pessoas com quais ela convive, com as quais ela convive, como na própria vida. Então, um exemplo que a gente vê muito, assim, no dia a dia, no atendimento às pessoas, é que é justamente pela inveja que a mulher não se desenvolve mais profissionalmente, né? Ela tem uma falta de interesse pelo trabalho e ela desvia totalmente a sua atenção para romances, fantasias com status, para o próprio narcisismo, compras, ou mesmo com os filhos, né? Ela desvia da própria realização. E aí o que acontece? Ela tem uma tendência a ficar com muita inveja do homem. Porque aí, vendo como o homem realiza, é trabalhador, tem interesse no trabalho, ela tem que se ver. Ela tem a consciência de como ela nega tudo isso na própria vida. E aí parte para agredir o homem, achar que ele é privilegiado, se torna inimiga dele. O que piora, assim, sensivelmente a sua situação, né? No mundo, como esposa, como mãe, como companheira, na nossa sociedade. Então, é um livro, assim, muito profundo, que traz muita informação e eu recomendo a todos os leitores. Mais uma vez, o telefone aqui da CITA, em São Paulo, é o 11 30 32 36 16. Para informações sobre as nossas obras, palestras, cursos e etc. Ou também acessando o nosso site, www.trilogiaanalítica.org. Agora temos aqui conosco o Dr. Ademar, que gostaria de tratar com vocês alguns assuntos. Então, eu estava pensando que esta questão da inveja também está ligada à questão da teomania, né? Da arrogância do ser humano. Porque a pessoa ela acha que ela pode fazer aquilo que ela quiser, né? Que não vai trazer nenhum mal para ela, nem para o ambiente em que ela se encontra. Então, nessa questão da poluição ambiental, do mundo como ele se encontra no momento, a gente vê claramente isso. Porque, inclusive, nos noticiários, o ser humano sempre teve assim uma atração muito grande pelas notícias ruins, ou seja, dando sempre valor ao mal. Só que essas notícias ruins no momento, elas realmente são verdadeiras, né? Toda essa catástrofe que está acontecendo no momento, né? com o clima, elas realmente estão acontecendo, porque o ser humano sempre quis tirar o quê? O bem do mal. Agora, se nós não conscientizarmos isso e vermos que também nós temos a mesma intenção com a própria vida, com o planeta, e deixando, vamos supor, essas pessoas que estão destruindo o planeta continuarem nessa destruição, a gente está fazendo a mesma coisa, ou seja, nós estamos entrando em pacto. Então é muito importante a gente conscientizar esse pacto que a gente faz com tudo, né? Com essa destruição principalmente. Então, eu gostaria de dar um exemplo assim, que aconteceu lá no hospital, de uma pessoa que chegou assim, com muita dor, né? Só que acompanhada de dor, a mulher sentia muita gargalhada, sabe? Assim, e quando ela sentia a dor, eu apalpava ela dava risada, assim, uma coisa totalmente que eu nunca tinha visto assim, né, na minha vida de médico, assim, raras vezes. Então, depois conversando com ela, ela falava assim para mim: ó, doutor, mas toda vez que eu sinto dor, em vez de chorar, eu dou risada. Aí eu tentei mostrar exatamente que ela, vamos supor assim, ela tirava um prazer exatamente na dor, na doença, que ela via a doença como algo bom na vida dela. E que ela falou que tinha vindo várias vezes no hospital, mas nunca tinha ouvido assim, sobre essa questão psíquica. Então, se a pessoa não interiorizar isso e ver que ela vê a doença como algo bom, ela vai sempre, assim, não sair dos hospitais, tomar muitos remédios e vai acabar se matando mais rapidamente. Então, sem dúvida, e ainda voltando um pouco à questão da mulher e à situação do nosso planeta, então um ponto fundamental é a mulher perceber como ela contribui para esse consumismo exacerbado que existe no nosso planeta. Eu acho que nenhuma mulher tem dúvida que ela exerce, assim, recordes no consumismo do mundo, consome muito mais que os homens, né? Em vestuário, quer dizer, no próprio narcisismo, produtos de beleza, todo tipo, né, de produtos, assim, que a mulher tem, assim, uma compulsão muito grande com compras. Por quê? Porque é uma maneira de querer abafar a angústia existencial que sente. Então, muitos desviam para a alimentação, para o sexo, etc. E a mulher, muitas vezes, tem a tendência de fugir para a questão das compras, gastando fortunas com isso. Então, eu gostaria de ler um trechinho aqui deste livro que eu estou falando, A Mulheres no Divã, da doutora Cláudia. Nós, mulheres, somos nossas maiores inimigas, pois desprezamos nosso poder verdadeiro, que é o amor, a dedicação, a tenacidade, a intuição, a paciência e a sensibilidade. Pois é, a mensagem de hoje fica essa, a necessidade da conscientização da inveja para descobrirmos o nosso verdadeiro papel na sociedade. Até a próxima semana!